Capitão, como sempre, chegando na hora exata da confusão. Muito bem, olha, pra quê? Estava te esperando aqui, pois tive uma ideia. A tempestade lá fora continua e você sabe o que isso significa, né? Ainda dá tempo de mais um bate-papo sobre tormenta. Eu acho que você teve uma excelente ideia. O que não é novidade alguma. Já que a gente abriu a campanha falando sobre, nada mais justo do que a gente fazer outro podcast para falar sobre o segundo livro e encerrar a nossa participação aí junto à coleção Arthur. Eu tenho uma lista de nomes aqui, entre em contato e vamos lá bater esse papo. Pronto, mensagens enviadas. Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou Ace Barros, o seu capitão. E eu sou a Holly, fiel escudeira, mas hoje apenas uma ouvinte VIP. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar sobre Tormenta. Para aqueles que não sabem, Tormenta é o maior cenário de fantasia do país, com diversas publicações, não apenas no campo do RPG, mas também com quadrinhos, literatura e cada vez novidades maiores. Hoje, vamos ampliar aquele papo que tivemos sobre a coleção Arthur. E para isso, eu estou aqui com duas pessoas que sabem bastante desse processo e vão compartilhar um pouco mais sobre a produção do Atlas de Arthur. Então aqui comigo estão Thiago Rosa. Saudações tricolores, meus amigos. E Glauco Lessa. Pra não sair muito do meu personagem podcast, qual é? Pra quem está sem entender, depois dessa contextualização que eu tentei fazer aí, mas ainda não pegou o que é a coleção Arthur. Do que estamos falando aí? A coleção Arthur é essa coletânea de dois livros que vão expandir o universo de Tormenta. Temos o Ameaças de Arthur, que vai ter vários monstros, criaturas, montarias e tudo que fica dentro dessa seara, né? Pra ajudar tanto o mestre quanto o jogador. Você vai poder, tipo, enfrentar do Ishdak, vai poder ser do Ishdak. Vai ter um capítulo inteiro sobre montarias, regras pra criar suas próprias ameaças, expandidas do que a gente já tinha apresentado antes. E a gente vai ter o Atlas de Arthur, que é o suplemento definitivo sobre o mundo de Tormenta. Vai falar sobre o continente de Arthur, vai falar sobre o reinado, vamos falar sobre os reinos além do reinado, as regiões além dele. Vai falar sobre Tamurá, Grande Savana, Reinos de Moriânia, o Deserto da Perdição. E ele é meio que um sucessor espiritual do Reinado D20, né? Que é considerado até hoje o melhor suplemento de RPG já produzido no Brasil. Então, o Atlas, ele tem essa intenção de ocupar esse mesmo nicho do Reinado D20, expandir, porque o Reinado D20 só falava do Reinado e o Atlas vai falar do mundo inteiro. E atualizar, né? Porque o cenário mudou muito nesse meio tempo, então os textos são completamente novos e o mundo mudou, né? O mundo real mudou, além do mundo de Arthur. Uhum. É uma responsabilidade grande também, né? Eu vou dizer que o Reinado é o meu título favorito de Tormenta, até hoje. Porque eu gosto muito de lore, de viajar um pouco mais pelo aquele mundo, além do que uma mesa ou outra é capaz de explorar, né? Porque quando a gente joga RPG, a gente vai explorando um ponto, às vezes mais de um ponto. Mas aquele livro trazia um contexto geral sobre muita coisa ali, trazia aqueles reinos, o que cada um deles tinha de interessante. E essa atualização é muito importante aí. E eu acho que mesmo para quem não joga o RPG, começou a ler através da literatura ou dos quadrinhos, é uma chance para expandir mais, se deliciar mais com o mundo de Arthur, que é tão interessante, e trazer novidades como vocês trazem agora sobre áreas como o Bane, se torna uma coisa mais atual mesmo, porque já passou de um tempo de trazer esses outros elementos para dentro da brincadeira. Mas antes da gente ir para esses pontos mesmo, eu gostaria de falar sobre o contato de vocês com Tormenta e essa chegada até esse ponto, né, de trabalhar Tormenta, que eu acho que isso é sempre gostoso. Todo fã tem aquele desejo de se tornar, eu vejo gente o tempo inteiro falando como se aproximar, gente desesperada, querendo, não, como é que eu faço para produzir ameaças? Como faço para escrever também para a Tormenta? E vocês chegaram nesse ponto, né? Tiago tem anos e anos de experiência, desde jovem produz conteúdo para RPG, e o Glauco, mesmo chegando por há pouco tempo eu conhecendo o nome de Glauco. Glauco está sempre presente aí, marcando também, deixando sua marquinha aos poucos, né? Então, vamos lá, gente. Glauco rindo ali. O público não está vendo o que eu estou vendo agora, mas Glauco ficando sem graça rindo. É o Glauco emocionando. Você está presenciando o primeiro estágio do Glauco emocionado. É o primeiro estágio. Estágio... É o estágio zero ainda. Dá para evoluir mais, dá para evoluir mais. Ah, você falou uma coisa que é legal, antes da gente continuar, sobre que às vezes em campanha a gente escolhe um lugar e passa a maior parte da campanha nesse lugar, né? Tem uma coisa muito legal que o Thiago faz nas mesas dele que eu joguei e jogo no Legado do Ódio, né? Que rola nas terças-feiras lá no canal da Jambô, que é cada etapa da campanha, né? Cada arco da campanha, digamos assim, a gente sempre vai pra um lugar diferente de Arton. Então... A primeira temporada do Legado, por exemplo, foi em Kubar. Aí depois a segunda foi em Svalas. E a terceira agora, a gente começou em Smokestone, mas a gente tá ali por volta da região de Petrínia e tal. E o legal é que o Atlas favorece muito esse tipo de campanha. Porque você... Assim, pra você não ser obrigado a escolher um ou dois reinos pra ambientar suas histórias, você pode... Você pode pensar sua campanha de uma forma que você vai passar por vários reinos que você gosta. Isso é bem legal, assim. Mas vamos lá, então, voltando ao ponto do contato de vocês e essa experiência de produzir. Já você tem mais tempo, vamos então começar contigo, né? Porque já tá com contato com Tormenta, já tem um tempinho. E agora seu nome começa a estar mais estampado em destaque, esse reconhecimento do trabalho. É bem bacana. Cara, tipo, eu comecei a interagir com Tormenta quando saiu a Dragão 50, né? E pra mim foi um negócio, tipo, eu tive um começo meio comum com RPG, né? Eu não comecei jogando fantasia medieval e durante muito tempo eu nem queria jogar fantasia medieval, né? Eu não achava, não tinha nada que me atraísse muito no cenário, eu jogava um pouco de D&D porque meus amigos queriam jogar, eu não queria deixar de jogar com eles. Eu gostei de Baldur's Gate, às vezes eu queria ver uma coisa, tipo, de Baldur's Gate mesmo, sabe? Tipo, uma coisa do videogame, por isso eu tive algum interesse de jogar D&D, mas eu tava... Nenhum cenário realmente me atraía até ver Tormenta, né? Porque Tormenta já tinha coisas que me eram familiares, já tinha Olha a Vendor que eu tinha visto no Dragão e tal, personagens que eu já tinha conhecido dali, e tinha o texto, as ideias desses autores que eu já admirava, né? Então, eu fui muito mais de coração aberto pra Arton, pra aquele encarte Dragão 50, do que pra qualquer outro cenário de fantasia medieval. E já ali já tinha vários elementos que me chamaram a atenção, coisas que eu gostei, tem, tipo, uns personagens da época que aparecem menos hoje, que são... Que eu sou... Eu fico muito saudade deles, eu me sinto muito saudade desse pessoal, né? O Maskmaster e o Taskan Skylander, que é o Bárbaro Paladino com seu grifo, e o Monge Mascarado, que é o mestre dele secretamente, mas eles se aventuram com um elfo samurai que secretamente quer matar um cara mascarado e não sabe que é ele. Pô, sabe, isso é uma história muito legal, sabe? Eu, nessa época já rolava umas coisas tipo de lista de discussão de RPG por e-mail e tal, um site fazendo conteúdo, e fizeram a lista Tormenta. Eu acho que era o Álvaro que tocava a lista, eu não tenho certeza absoluta que era o Álvaro. Eu acho que sim. Não sei se era só ele, mas... Eu acho que ele tava na organização. É. Assim começou a lista, eu entrei. E eu lembro que teve coisas da lista que entraram pra Arton desde os primórdios, assim. Lena surgiu na lista, quando não tinha muito Deus ainda. Antes de sair o Pantheon, surgiu na lista a ideia de Lena. Eu não tinha muita referência, eu não conhecia fantasia medieval. Meu conhecimento de fantasia medieval, na época, era, sei lá, Lodos e só. Que eu realmente não gostava. Eu me passei a me interessar pelo tema por causa de Tormenta. Então, eu era muito novo, né? Então, na lista, eles tinham um negócio de você mandar um negócio pra ver se a lista aprovava. Pra ser uma coisa que tava, tipo, ok, e ficava lá pras pessoas verem. E eu mandei, tipo, um mito de criação de uns deuses menores. Eu lembro que um dos deuses se chamava Gogeta. E eu não sei como isso foi aprovado. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo aqui, sabe? Porque isso não devia ser uma coisa, tá ligado? Não devia. Nem você acreditou. É. Mas aí, tipo, que eu vi e eu pensei, isso não tá bom. Aí a pessoa falou, tá bom. Eu fiquei pensando, não tá, eu sei que não tá. E eu meio que parei, assim, eu acompanhava discussões quando falava uma coisa ou outra, mas eu não, na parte de criação, eu não mexia porque eu não tava muito inteirado com o fantasia medieval, né? E nesse meio tempo, as coisas mudaram, né? Tipo, Eu engajei mais em muito mais coisas de fantasia medieval. Hoje em dia é um dos meus gêneros ficcionais favoritos. O meu livro favorito, o Lies of Locke Lamora, em português, é As Mentiras de Locke Lamora. Ele é um livro de fantasia medieval e tal. Porque o gênero mudou também, né? A literatura de fantasia medieval que a gente tinha acesso no começo dos anos 90 era só aquela coisa mais derivativa de Tolkien. Que sim. Até umas coisas mais diferentes. Tipo, Dragonlance é meio que uma passagem pra um estilo novo, né? E Dragonlance ainda era muito tolkieniano. Dragonlance ainda tinha, tipo, os caras estão andando, tipo, conheçam essa música aqui que os povos cantam nessa região. Sim. São duas páginas de letra de música. E eu ficava, tipo, meu amigo, isso nem parece uma música folk, tá ligado? Que é um diferencial, tipo, no Guerra dos Tronos, sabe? Guerra dos Tronos, quando o cara te mostra uma música, parece uma música que de fato as pessoas vão cantar, sabe? No interior, sabe? E aí mudou muito, eu fui, tipo, me aproximando dessas coisas e tal. Mas eu já tinha um pouco me afastado desse rolê, né? Tipo, as coisas que publiquei na Dragão foi quando eu tava com uns 14 anos, por aí. Foi na época que meus pais estavam se separando, eu fiquei um tempo sem internet, eu perdi contato e tal. E fui fazer outras coisas, tipo, fiz muito frila pra fora com coisas de fantasia medieval e tudo. E quando eu meio que voltei pra cena nacional, Tormenta tava num momento diferente, né? Eu tava no Tormenta RPG, já tava pós-guerras táuricas e tal, e eu tava numa assim, tipo, não sabia como engajar no cenário, tava meio perdido, assim, sabe? E um momento que me fez, tipo, entrar de cabeça em Tormenta de novo foram as guerras arturianas. Quando teve na Guilda do Macaco e teve a votação pro pessoal ver se ia ganhar Belefeld ou se ia ganhar Yuden e tal, e foi todo um rolê. Tinha gente pagando bote. Tinha maluco pagando bote pra Yuden ganhar. Foi um rolê, né? E eu engajei muito nisso, foi muito legal essa época. Eu tava, obviamente, votando por Bielefeld. E eu, claro, né, eu tipo, tinha uns negócios, tipo, umas bordas que você botava no Facebook. Sim. Eu que fiz as bordas. Tu que fez? É. Eu usei também, pô. Eu lembro que eu dei a ideia de fazer, aí eu não lembro que acho que foi o Gui que falou, a gente não tem feito não, mas se você quiser fazer. Aí eu descobri como fazia, fui e fiz. Aí eu engajei e tal, tipo, nessa época eu já tava escrevendo pra Dragão, mas eu não fazia nada de Tormenta. Eu nunca entendi muito de RPG. Eu não joguei RPG. Nessa época, a minha galera tava jogando só Pathfinder e tal. Eu joguei uma campanha no colégio que era de Tormenta, mas era T20 ainda. Era T20 não, Tormenta D20, né? Antes do TRPG. Foi durante as Guerras Táuricas. O mestre tava, tipo, ele não queria passar pro TRPG de jeito nenhum, né? Queria aproveitar os livros dele antigos de qualquer jeito. Aí ele fez essa campanha durante as Guerras Táuricas, mais usando o material que já existia. Até que chegou a hora que eu entrei, de fato, na editora, tipo, aí eu comecei a engajar mais. Mentira, teve uma coisa antes. Que teve a Copa do Mundo, foi a Copa de 2018, que foi um rolê. Porque, tipo, tinha saído um pouco antes as regras de Magiball na Dragão Brasil. E aí eu pensei, pô, vou fazer como se fosse uma Copa de Magiball com os reinos de Tormenta. Então eu fiz um paralelo entre cada time da Copa e um... Cara, eu acho que eu me lembro disso. E aí, a cada jogo, eu ia lá e dizia, tipo, era o mesmo resultado, e eu, tipo, ia racionalizando como aquilo aconteceu. Então, tipo, Portugal era escarchantá-las, porque só tinha o Cristiano Ronaldo. Os caras, tipo, os caras da eram essas coisas assim. A França era Portsmouth, porque Bielefeld era Inglaterra e tinha que ser tipo inimigo, né? E aí é engraçado que é uma Copa de Magiball, né? A França ganhou. Aí no final eu falei, aí os caras ganharam a Copa de Magiball, voltaram pra casa e foram todos executados, que não pode ser mago. Ai, Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz pra oficial, né? Brincadeira. Mas era um negócio que tinha que ser feito com regularidade e tal. Eu fiquei doente na época. O Rafael Cruz me ajudou a fazer alguns. Ele nem entende futebol. Me deu uma ajuda, não sei o quê. Foi uma coisa legal de fazer. E deu pra ver a reação que teve, né? O pessoal de Tormenta engajando, não sei o quê. Que era um público que não costumava aparecer no meu blog, RPG Notícias, né? A gente falava muito mais de jogo de RPG brasileiro independente e de jogo de fora. Aí eu falei assim, nossa, tipo, é um público muito, muito forte, né? E aí, quando eu entrei na editora e comecei a trabalhar com Tormenta, eu comecei a ver isso mais diretamente, sabe? A comunidade de Tormenta é muito, muito legal. É muito bom, tipo, a gente falar a respeito, fazer as mesas, o pessoal engajar, fazer fanart, fazer fanfiction. aparecer e dar sugestão e, tipo, torcer. Isso tudo é muito legal, uma energia muito boa, né? E é uma coisa que, uma vez que você experimenta, você não quer deixar de experimentar nunca, assim, sabe? É, Tormenta é um negócio muito grande, é um negócio muito poderoso. Eu não saquei isso, né? Eu pensei muito, pô, o que eu puder fazer dentro também, que eu sempre gostei do cenário, né? O que eu puder fazer, eu vou fazer. Aí no caminho teve joias, que não era pra ter sido uma live, era pra ser só uma mesa nossa, e virou uma live, e o pessoal curtiu e tal. Teve fã, teve uma galera que fez fanfiction e, tipo, imprimiu o livro de fanfiction e deu pra gente e tal. Então, pô, foi. Eu tô, tipo, mais do que nunca apaixonado por Tormenta depois dessas coisas todas, né? E o Atlas, pra mim, foi muito coroar isso, sabe? Foi, tipo, chegar em lugares que eu sempre gostei de Kubar. E quando chegaram, falaram, ah, você vai fazer Kubar por causa do legado. Então, assim, eu fiquei, nossa, tipo, maravilhoso. Primeiro foi uma responsa, né? Tipo, bater, tipo, nossa, cara, tipo, isso aqui vai ser oficial. Tô definindo como é esse lugar. Sim. Esse lugar que, tipo, tantas pessoas, milhares de pessoas vão visitar, sabe? Mas é muito fácil também porque a gente tem a companhia das pessoas mais experientes da RPG Nacional. Uhum. E é um pessoal que dá suporte pra gente e tal. Tipo, a gente tem muito bate-volta e tal, não sei o quê. Então, eu posso falar, ah, não, eu fiz com o Bar, mas, pô, várias pessoas ajudaram nesse processo. Várias pessoas deram feedback. Várias pessoas, sabe, só estavam ali, né? Então, é tudo feito a várias mãos em Tormenta, né? Então, por um lado, é intimidador, mas quando você começa, você vê que tem um suporte muito forte. E é muito, muito recompensador, assim. É muito recompensador trabalhar com qualquer coisa de Tormenta. Bom, eu imagino que deve ser uma experiência muito, muito bacana mesmo. Eu, antes de passar a palavra pro Glauco falar a experiência dele, eu vou aproveitar um ponto que você trouxe aí que é interessante, inclusive para o ouvinte, ver a dimensão de Tormenta e tudo mais, é que mesmo que você não precise jogar o sistema de Tormenta, Tormenta já é maior que isso, sabe? Você falou da experiência de estar jogando Tormenta mesmo quando não estava na versão mais atual de Tormenta. Tem muita gente que pega outros sistemas e aplica o cenário de Tormenta. E é por isso que o Atlas é tão desejado assim por tanta gente. Nossa, eu quero a ambientação. Os monstros eu posso encaixar aqui de um outro jogo, mas a ambientação é isso aqui. Então faz a galera desejar bastante esse livro e ver como o cenário realmente é maior do que o jogo em si hoje em dia, sabe? Tormenta é gigante. É isso mesmo. E aí, meu caro Glauco, você aí que está silencioso nesse momento, vamos abrir as portas e falar. Cara, minha relação com Tormenta, eu tava até, quando eu conversei com o Gustavo lá do Movimento RPG, eu tava comentando com ele uma coisa que eu só percebi quando eu tava falando, né? Aquele tipo de coisa que tu só se liga quando você vai vocalizar, assim. Que eu falei pra ele assim, cara, Arton é a minha casa, né? Falei alguma coisa nesse sentido. Porque quando eu olhei pra trás ali pra responder uma pergunta que ele tinha me feito, nem era exatamente essa mesma pergunta, era até outra coisa. Mas foi, tipo assim, eu comecei a jogar RPG em 2003. Então, em outubro de 2003, eu até lembro o mês. Então vai fazer 20 anos que eu jogo RPG agora. Esse ano, eu não tô falando isso de carteirada nem nada, porque isso não faz diferença, na real, se tu joga 20 ou há 2 anos. Uhum. Eu tô falando isso, assim, porque eu acho meio auspicioso, né, que seja 20 anos no Tormenta 20, etc. É meio cabalístico, né? Mas, assim, meu primeiro contato foi com o manual 3D T Turbo. E eu não tinha o suplemento de Tormenta, porque tinha um suplemento de Tormenta pra 3D T Turbo. Eu só tinha o manual básico mesmo, aquele da capa azul e tal. Só que o manual básico, ele falava de vários personagens e lugares de Tormenta. Então a gente conhecia Triunfos, conhecia o Talude, porque tinha magia que tinha o nome dele, conhecia o Koi, que é um personagem, o Thiago tá falando de personagens das antigas aí. Eu tenho falado muito do Koi esses últimos tempos, porque eu tenho ficado nostálgico, assim, quando vou conversar com as pessoas. Mas assim, a gente já tinha esses elementos, e eu comecei a jogar assim. Aí eu descobri que tinha esse Tormenta 3D Turbo, que explicava mais sobre esses lugares. Então, tipo, eu não tava lá desde a Dragão 50, sabe? Eu comecei a jogar já depois disso. Na verdade, eu acho que 2003, 2004, já tava até na Dragão Slayer, ou tava no finzinho da Dragão, porque antigamente as revistas chegavam na banca e nem sempre elas eram o lançamento daquele mês. Então eu comprei muita Dragão, que era Dragão antiga. Eu não sabia exatamente se era Dragão daquele mês ou se não era, sabe? E aí começou a aparecer na banca a tal da Dragon Slayer, e eu vi que eram as mesmas pessoas, né? Tipo, assinando as matérias. E eu era fã das pessoas. Uhum. Então eu segui, né? Eu segui na Dragon Slayer, que ironicamente falava só de OGL, D20 System, e eu só jogava 3DT. Mas eu continuava lendo, porque eu gostava da coluna do Trevisan, eu gostava de várias paradas. Com o tempo eu fui jogando outras coisas, assim, mas o meu ponto é que quando eu comecei a jogar, isso que você tava falando das pessoas quererem levar a ambientação de Tormenta pra outros jogos, foi basicamente como eu comecei. Então a gente tinha a Cidade de Triunfos, a gente tinha a Academia Arcana, num mapa que a gente desenhava numa folha de caderno, usando o 3DT Turbo. Aí depois a gente teve acesso ao suplemento que vinha o mapa, a gente, nossa, o reinado é assim, então tem vários reinos legais e tal. E aí, nessa ocasião, eu descobri que tinha um reino chamado Tamorá. Eu pensei, cara, isso é genial, samurai no fantasia medieval, samurai do lado do paladino, pô, isso é incrível, isso aí, pô, eu vou fazer um samurai agora. Aí eu vi que o Tamorá tinha sido totalmente destruído pela tormenta. Aí eu, pô, ainda consegui fazer meu samurai, né? Porque tem Nitamura e tal. Mas fiquei com aquela saudade do que a gente não viveu, né? Como diria o pensador Neymar. E aí foi legal ver como é que o cenário foi evoluindo. Eu tive um período parecido com o do Thiago, que eu fui começando a jogar outras coisas. Eu dei uma afastada do cenário por um tempo e tal. Continuei acompanhando, porque é muito difícil. A Tormenta é muito onipresente, assim. Na internet, você vai procurar qualquer coisa de RPG. Você acaba sabendo de Tormenta. Ainda mais se você começou por Tormenta, mesmo que você vá jogar outras coisas, por muitos anos, a fio, você acaba sempre indo ver o que tá rolando, né? Em Tormenta, assim. E era o meu caso. Então eu meio que acompanhei as guerras táuricas, tipo, ah, tá, rolou isso e tal. E aí, parecido até com o Thiago, eu voltei a acompanhar de forma mais religiosa, vamos dizer assim, Tormenta, na Guerra Artoniana também. Que eu me engajei nessa paradinha aí de trocar o escudo, a foto do Facebook. Eu também torci por Bielefeld. Hoje, olhando pra trás, eu não me arrependo. Foi a decisão certa. Foi o melhor pro cenário. Né? Porque a discussão gerava muito em torno de... Ah, mas é porque é interessante fazer o vilão ganhar. Então muita gente que votava na supremacia purista que queria ver o território mais expandido e tal. E no fim das contas, assim, foi importante Bielefeld vencer. É um reino importante pro cenário. E vendo as coisas do Atlas de Bielefeld, pra mim tá justificado a vitória de Bielefeld, entendeu? Não, e você lembra que durante essa votação o Trevisan fez um conto? Sim. Só pelo conto do Trevisan já valeu ter a votação. Exatamente. Na moral, aquele conto é muito bom. Ele traz muito a essência, sabe, do que tava em jogo no cenário e tal. E pra mim ele é um marco, tipo, de como os tempos mudaram. Sabe? Sim, tipo, sim. Maravilhoso. Sim, que sim. Lindo. Então, ali eu me senti, quando eu falei, né, que Arton é minha casa, em termos RPGísticos, assim. Pô, ali eu me senti voltando pra casa, entendeu? Porque eu comecei a ver ali movimentos no cenário que eu tava gostando muito e eu queria saber mais. Aí veio Deus no Labirinto, veio Flash de Fogo. Na verdade, ao contrário, né? Veio a Flash de Fogo primeiro, depois a Deus no Labirinto. Aí eu fui me informando mais e mais. Já era assinante da DB, mas assim, eu comecei a acompanhar. Até chegar esse momento do Tormenta 20, né? Eu já tava, assim, no meu radar tudo isso, assim. Eu já tava envolvido na produção de conteúdo de RPG. Naquela altura eu já conheci o Thiago, inclusive. Mas eu ainda não escrevi pra Dragão. Aí, como tudo começa em Tamorá, né? Nessa minha história com Tormenta, né? Eu fui me aproximar de Tormenta, assim, profissionalmente falando. Que eu falei assim, eu vou escrever pra Dragão. Sei lá, eu li essa revista, minha infância, adolescência. Leio esses caras desde sempre. Sei lá, uma realização pessoal. Eu quero ter uma parada minha publicada na Dragão. Eu nem pensava em escrever de forma recorrente pra Dragão. Eu só queria ter uma parada minha publicada na revista, sabe? Aí eu escrevi um chefe de fase. Que eu, querendo demonstrar que eu gostava muito de Tamorá, né? Eu fui e escrevi um monstro de Império de Jade pro chefe de fase. E aí, enfim, aí o Trevisan gostou e tal, e saiu na revista. E aí, dali a um tempo, ele começou e falou assim, ah, escreve mais coisa aí e tal, que ideias que você tem? Aí eu fui participando, entrei pro grupo da galera que escreve pra revista, né? Que o Thiago já fazia parte na ocasião, tem o Schlatter, tem o Marlon, tem o Duran agora, mais recente, né? O Duran já tá mais de um ano na revista. Mas assim, tem uma galera muito legal na revista, a Camila já escreveu pra revista também, né? E cara, no momento que eu fui aceito na revista, pra mim aquilo ali já era, tipo assim, eu já não esperava. Eu publiquei meu texto, sabe? Já tô feliz. E aí eu fui fazendo cada vez mais coisa, até realmente acabar entrando pra editora mesmo, né? Até chegar nesse ponto do Atlas, é uma coisa bizarra mesmo, porque isso que o Thiago falou da responsabilidade é muito verdadeiro. Em especial em relação a Tamorá, que eu tenho todo esse vínculo afetivo, né? Que, pra quem conhece o cenário, sabe que Tamorá foi destruída. Então, boa parte do plot dela, depois que ela foi salva da Tormenta, né? Foi ela se reconstruindo. E no Atlas, eu queria colocar, dado que o tempo passou, né, no cenário, eu queria colocar que Tamura se reconstruiu. Ela terminou de se reconstruir. E que agora os desafios são outros, né? E aí eu me vi nessa posição inconcebível de... Eu tô reconstruindo Tamura no texto, sabe? Num certo sentido, assim. Quando eu comecei a jogar, ela tava destruída. Eu acompanhei ela sendo reconstruída. Eu joguei mesas, inclusive com o Thiago. Em que eu joguei com personagens que estavam em Tamura, vendo a reconstrução de Tamura. Só que agora eu tô aqui na frente do meu computador. E eu estou dizendo como Tamura se reconstruiu. Aliás, essas mesas que a gente jogou foram onde se firmou o Deep Lord, que o Glauco sempre morre. É... A gente jogou, tipo, 3 sessões de Império de Shade. O Glauco morreu em 2. Eu morri em 2 das 3 sessões. Pô, mas assim, cara, eu tenho muito carinho por essa... É uma memória muito querida pra mim isso, porque o nível 1... Nível 0, né, de emoção, agora nível 1 de emoção aí, é isso. De Glauco emocionado. Porque, tipo assim, quando eu tava no Falha que eu discuto, eles costumam perguntar assim, sua falha favorita, sei lá, da vida. Aí eu falo assim, cara, uma das melhores falhas que eu tive foi quando eu me posicionei errado no Império de Jade e o Thiago jogou um Minotauro em cima de mim e eu morri. Porque ali a gente firmou uma amizade, assim... Que transcendeu a mesa pra trabalho, até pra, pô, no aspecto pessoal e tal. Só que aí, no fim das contas, eu acabei nem falando isso na live, porque foi numa outra direção, Mas, enfim, agora eu tô aqui na sua frente, vou falar pra te deixar constrangido também. Mas, assim, resumindo tudo, cara, é loucura com doideira, né? Como estão dizendo por aí hoje em dia. Escrever sobre Tamura, como ela se reconstruiu, e a responsabilidade que isso carrega, não só pra esse livro, mas daqui pra frente no cenário, né? É uma questão até meio de legado, assim, sem querer parecer muito clichê com o fato de que existe a mesa legado do ódio, né? Mas nesse caso é o legado do amor, né? Da tormenta aí, do cenário. Pensar que daqui a, sei lá, 3, 4, 5 anos até, vai ter gente jogando Tormenta 20 em Tamura, vamos supor, ou na Pondismania, ou em Ubani, e eles vão estar usando coisas que a gente fez agora, sabe? É uma coisa muito, muito assustadora, assim, só que num bom sentido. Eu imagino. Por isso que quando eu comecei a falar do tema, eu disse que tinha aquela coisa de responsabilidade, né? Porque não necessariamente é responsabilidade porque tem um peso ou algo a mais, mas você pensa em um legado que você vai deixar durante muitos anos, as pessoas que estiverem jogando Tormenta vão estar usando aqueles materiais, aqueles plots, aquelas histórias que vocês deixaram plantadas. Muito interessante, muito bacana de ver. Sim. Eu gostei de ver vocês falando um pouco sobre as histórias de vocês, vendo nos pontos que também se conectam com a história minha de jogo ou com a história de outros jogadores, porque Tormenta, por ter todo esse tempo, é, pra muita gente, realmente, como o Glauco disse, uma segunda casa, uma coisa assim. Eu também comecei com 3DT, como você. Então, pra mim... Muita gente, né? Pra mim foi pegar o 3DT, ficar jogando até ter aquela interrupção por conta daqueles problemas com a outra editora e tudo mais. E aí, o surgimento da Dragon Slayer, eu digo, vou acompanhar essa galera aqui. Não tenho Tormenta nesse momento, não tenho 3DT sendo atualizado, mas vou acompanhar eles, como você mesmo disse. Vou continuar vendo aqui. Aí veio o primeiro aventura, ali com eles... engateando Moreânia, eu pensei, não, vou junto, vou aprender aqui. Vou aprender o tal do sistema novo, o D20 que eles estão me trazendo aqui. Aí fui pra 3.5, Tormenta D20 ali, fui absorvendo, foi o caminho, nesse caminho todo aí, ao longo dos anos ali, acompanhando. E não tem como Tormenta não ser um segundo lar pra quem acaba jogando, assim. Tormenta é gigante demais, e é interessante ouvir vocês falando por conta disso, sabe? Foi o caminho que eu fui fazendo também. Mas já que você já entrou também no ponto do trabalho, assim como eu perguntei pro pessoal, como foi que aconteceu a divisão de trabalho entre vocês, essa conversa? Vamos fazer esse livro, o Atlas, então vamos dividir esses trabalhos aqui, precisamos trabalhar essas novas áreas ou essas áreas já existentes, atualizá-las. Como é que era, assim, o contato com as cabeças do projeto, né? Conversando sobre o Ameaças, os meninos falaram muito sobre... estar ali sempre conversando com o Rafa e com o Cassaro sobre os desígnios e os planejamentos para cada etapa, né? Mas com vocês também creio que seja uma coisa meio parecida, mas aí, obviamente, eu quero ouvir de vocês como foi esse processo. O Atlas, ele tava mais na mão do Guido Trevisan, eles estavam dando as diretrizes pra gente, né? E quando chegou pra gente já tinha bem definido o escopo do Atlas e o que ia ser feito, eram os reinos que tinham, e já veio designado, ó, esses aqui são os que a gente acha que funciona pra você. Você quer? Sim. E o que veio pra mim foi só o que eu queria mesmo. Eu fiquei muitíssimo feliz, assim, porque era Kubaris, Kashantalas, a Grande Savana, e os Erros Púrpura, né? Tinha o Deserto da Perdição também, mas o Deserto da Perdição acabou trocando, passou pro Rafa depois. E eu nem tinha chegado a começar na parte do deserto. Eu acho legal mesmo que seja outra pessoa que faça, pra ficar com umas visões mais diferentes, porque geograficamente, o deserto, a Grande Savana e Escarchantala são muito próximos. Sim. Então, meio, tipo, se eu fizesse, acho que podia ficar tudo muito a mesma voz, sabe? Eu acho legal que seja mais diferente, principalmente sendo o deserto e tal, e aí tem a ver com questões culturais do Rafa também, de herança, de família e tal, que eu acho que vão dar um tom a mais ali que vai ficar muito bacana. Aí, das regiões, aqui eu não tava, assim, é que eu sabia que tinha muito potencial, mas eu não tinha muita noção de como eu ia fazer, eram os Emos Púrpura, né, que... Todo o resto eu sabia, pô, isso aqui vai ser mais ou menos assim, assim, assim. Alguns tinham ideia faz muito tempo, tipo, o Bunny, que é a Savana, né? A minha primeira ideia pra o Bunny foi de antes de terem me falado do Atlas, uma ideia que eu levei pro Gui e tal, que foi evoluindo até chegar como tá agora. E os Ermos eu tava meio assim, foi a última coisa que eu fiz, né? Foi o último texto que eu peguei, fui fazendo os outros e tal. E Kubar e o Bunny, assim, Kubar eu fiz meio, tipo, eu peguei e fiz, depois o pessoal olhou. Faz muito tempo que eu fiz já o texto de Kubar. E aí ele foi sendo refinado depois, né? Primeiro foi sendo refinado. Ele inclusive ficou bem maior do que era o tamanho que era pra ser Kubar. E tipo, só decidiu que não, tipo, Kubar meio que precisa de mais espaço mesmo. Vamos dar um jeito. E o Escarchantalas e... todos os outros, na real, foram feitos num esquema mais de, tipo, ter reuniões e fazer um brainstorm e aí ir montando, né? A ideia inicial que eu tive pra o Bunny foi mudando justamente por causa disso. A gente tinha várias reuniões. Essa parte mesmo, né? O Bunny, a Grande Savana, por ser uma região afrocentrada, porque não é a única região que tem gente preta em Arthur, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, batendo muito nessa tecla desde a volta. Eu tento sempre falar sobre isso quando eu vou fazer alguma coisa. Tanto que na Arena de Valkyria eu jogo que é Cassette, que é um elfo preto. E, tipo, a gente sempre fala que existem, em qualquer raça, em qualquer lugar, existem todas as etnias do mundo real em Arthur. Uhum. Então, uhum. Em Derreon, você vai encontrar gente branca, gente amarela, gente preta, gente marrom, vai ter de tudo. Mas tem esses lugares que são mais característicos de uma coisa ou outra. Kubar também é um lugar, tipo, conhecido por ter pessoas racializadas, né? As ilustrações... várias pessoas com o Barcinho foram mostrando uma pele escura e tal, não sei o quê. Se você fosse tratar um paralelo mais direto, provavelmente diria que eles são polinésios, mas não é isso que é em Tormenta. Então a gente não faz um paralelo direto com as coisas de lá. Uhum. Então, pra mim, né, quando a gente foi fazer, eu pensei, bom, aqui tem gente preta, tá ligado? Então, Kubar tem muita gente preta, e Kubar é sempre colocado como um lugar avançado e tal, não sei o que. Quando o Bielefeld tentou invadir, descobriu que era um lugar mais avançado, que ele esperava e tal. Então tinha um peso muito grande de como ia fazer na savana, assim, tipo, que poderia justificar esse ser o principal lugar afrocentrado do cenário em relação às outras coisas. Então a gente foi tendo ideias e foi, tipo, conversando a respeito e refinando e vendo o que funcionava e o que não funcionava e tal. E acho que chegou num ponto muito bom que mistura muito do clima de cultura oral africana com o que é Tormenta, né? O Bunny é muito relacionado ao lore anterior de Tormenta, né? É, ele tem a ver com a Revolta dos Três. Ele tem a ver com a caravana de refugiados. A volta de Caladranok muda completamente o cenário. Então, é um lugar muito caracteristicamente artoniano, sabe? Eu acho que é esse o grande lance que a gente tinha que chegar aí. Tipo, não podia aparecer só um lugar. E aí, aqui tem gente preta. Mas, tipo, aqui tem gente artoniana preta, sabe? Você tem que sentir que é parte do cenário. Uhum. E foi um processo bem legal pra chegar lá. Eu tô muito feliz com o resultado final. Eu tô louco pras pessoas verem o Bunny e tal. Pras pessoas começarem a jogar em o Bunny. E assim, nossa, eu fico até emocionado. Real, de falar desse processo, sabe? Porque é uma coisa você ver no maior cenário de fantasia brasileira um lugar explicitamente afrocentrado, mesmo em fantasia medieval, tipo, a gente pode, sabe, inventar o que for, mudar a estética do jeito que for, o conceito de fantasia medieval eurocêntrico, sabe? E a gente não tem como fugir disso. Uhum. É, se, a partir do momento que você faz disso, você não tá fazendo fantasia medieval, sabe? Sim. Você pode estar fazendo outra fantasia. O conceito de medieval para o começo de conversa é eurocêntrico, né? Exato, exato. E aí, eu acho muito legal isso, porque é uma coisa que eu sei que se não fosse Tormenta, se não fosse a Jambô, isso não seria uma preocupação. Você pode encontrar isso de outras formas, sabe? Tipo, existem jogos afrocentrados. Eu não tô dizendo, nossa, o único lugar que tem coisa afrocentrada é Tormenta. Não é isso que eu tô dizendo. Existem outros jogos afrocentrados, existem jogos maravilhosos, inclusive, como Kalimba, como Musbar, sim, como o Aureus. Mas do jeito que a gente está fazendo, alcançando a quantidade de pessoas que a gente está alcançando, isso tem um peso muito grande, sabe? E pra mim era muito importante que fosse feito de um jeito certo, de um jeito respeitoso e de um jeito divertido. Porque eu tenho certeza que essas aventuras em Ubani vão ser muito legais. Como ADM de uma comunidade de T20, lá da Organização Secreta do Tormenta 20, um abraço pro pessoal aí que deve estar ouvindo agora, Ubani é, com certeza, uma das coisas que o pessoal tá mais curioso. Eu acho que tão ansioso quanto você tá pra o pessoal ler, eles estão pra receber esse material aí pra conferir, porque gostaram muito das propostas que foram aparecendo aos poucos ali na Dragão Brasil, nos comentários que você faz nas redes sociais, nas amostras que cada um vai comentando. Nossa, eu gostei muito disso aqui que o Thiago escreveu, hein, gente. Eu não posso falar ainda, mas gostei muito, velho. Todo mundo ficava lá ansiosíssimo. Nesse momento, enquanto a gente grava, tá uma agonia lá esperando a prévia. O pessoal tá, meu Deus, tomara que venha o Bunny, tomara que venha o Bunny. Estamos nesse Nossa. Nível de ansiedade. Mas e aí, Glauco? Caraca, Glauco. Oi. Glauco. Oi. Eu acabei de olhar aqui no Facebook que faz 4 anos daquela sessão de periodicidade que a gente jogou. Sim, tem uma cara. Lembrança aqui de uma foto do dia. Hoje faz 4 anos. Hoje? Hoje? Caralho! Então, essa história aí que meu Ryujin ficou muito na linha de frente, um Minotauro deu uma investida nele, vindo de cima. Rolou toda uma discussão na masmorra de Valkyria depois, se era possível. Ele ia morrer de qualquer forma, mesmo sem investida, a verdade é essa. Aconteceu exatamente 4 anos atrás. Porra! Aí agora, estamos chegando no nível 2 da emoção aqui. Vamos lá! Mas é isso, tu jogou a bola pra mim, né? É isso. Eu acabei já falando um pouco de como foi, assim, emocionante pra mim escrever sobre Tamura e tal, né? Tipo, dado toda essa importância que eu dou pra Tamura em Arton. Sei lá, a maioria dos meus personagens, de todas as vezes que eu joguei em Arton, se não eram de Tamura, no sentido de serem tamuranianos ou de serem de alguma raça de Tamura, eles eram samurai, mestre de Aijutsu ou monge. Alguma coisa que, tipo assim, ah, ele é um elfo, mas ele treinou com um cara e ele tem uma katana, sabe? Eu sempre gostei de trazer esses elementos do leste asiático que Tormenta oferecia pros meus personagens e até pra mesas, né, que eu vinha narrar também. Então, assim, posto isso, né, Tamura era uma coisa que eu já esperava que eu ia escrever no Atlas. Porque meio que assim, na Dragão e tal, já vinha fazendo coisa pro Império de Jade. Não só em termos de mecânica, mas eu já vinha criando coisas novas de cenário pro Império de Jade na Dragão. Então, eu imagino assim, bom, me falaram que eu vou escrever pro Atlas. Eu imagino que Tamura vai ficar comigo, né? Mas o que mais que eu vou ficar? E aí foi parecido com o que o Thiago já explicou mesmo. Tipo, meio que tinha um certo cardápio, assim, de coisas. E a gente teve um certo poder de escolha, mas dependia também das outras pessoas que estavam escrevendo o Atlas, né? Que também estavam fazendo suas escolhas, digamos assim. Eu peguei a Pondsmana e Trebuck no primeiro momento. Só que aí Trebuck depois o Guilherme acabou pegando. Eu fiquei bem feliz, em particular, de pegar a Pondsmana, porque eu queria pegar a Pondsmana mesmo, assim. A Pondsmana era uma parte do cenário que eu queria dar alguma coisa minha, sabe? Pras fadas, pra relação delas com os gênios vizinhos. O que tem de tão diferente assim na Pondsmana e tal. E porque, tipo, vendo os materiais mais recentes, não tinha tanta coisa da Pondsmana. Tinha, no Reinado tem várias coisas da Pondsmana. Em alguns suplementos de Tormenta RPG tinha. No livro básico tem a Cidade Normal dos Humanos, né, que o Leonel criou. Mas o livro básico não dava pra falar em profundidade de todos os reinos, né? Seria impossível. E a Pondsmana, bem ou mal, é um reino bem pequeno, numa condição bem específica, né, de um reino. Então, a seção da Pondsmana no livro básico é o tamanho que tinha que ter ali, né, que cabia, vamos dizer assim, né? Senão, o livro básico ia ter 700 páginas. Não ia ter como. Então, eu fiquei bem feliz de pegar a Pondsmana, porque eu pude fazer isso. Eu fui resgatar as informações antigas da Pondsmana pra que eu não deixasse nada pra trás, pra que não olhassem e falassem assim, ah, quem escreveu a Pondsmana? Nem se preocupou em olhar o material antigo, inventou tudo do zero, desconsidera. Inclusive, eu acho que essa é uma preocupação que todo mundo que escreve pra Tormenta tem, que é de nunca deixar nada pra trás. Assim, acabar inventando uma coisa nova que contradiz uma antiga, sabe? Se já existe a antiga e você pode elaborar em cima dela. Ou até mudar ela totalmente. Mas você reconhecer que a coisa antiga existiu, pra você partir de lá, pra ficar uma coisa coesa, assim, até na linha do tempo mesmo. E foi engraçado escrever a Pondsmana. A Pondsmana eu escrevi antes de Tamura. Eu escrevi há um tempão atrás também. Foi o primeiro texto que eu fiz. E assim, eu fui lá no Reinado, fiz várias anotações, assim, do que do que eu teria que, assim, apresentar novamente pra quem esqueceu ou pra quem não leu O Reinado, porque foi um livro, assim, bem difícil de ter acesso e tal, e por mais que tenha PDF hoje em dia, né, é um livro antigo, mas também pegar as coisas que estavam lá e aprofundar. Então, o exemplo que eu dou, assim, são as cortes, né, as casas nobres da Pondismânia. No Reinado, são 5 casas. Elas têm nomes. Eles são nomes com uma pegada meio celta, assim. Só que só tem os nomes. Então, uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi descrever cada casa, né? E por que elas são diferentes entre si e tal. Sempre tendo em mente que são casas de fadas. São casas nobres, mas não são casas nobres de Derreon, sabe? Não são casas nobres de Alien. São casas nobres da Pondismânia. Então, são fadas. Elas são imprevisíveis, elas são caprichosas. Como seriam as fadas nobres de cada uma dessas casas? Então, esse é um exemplo de algo que literalmente estava lá em... De quando que é O Reinado? Nem me lembro. De 90... De 2000 e pouco? Enfim, O Reinado é um livro que é da época que eu tava começando a jogar, que eu contei a história aqui agora há pouco, né? Uns minutos atrás. Uhum. Eu indo lá e dizendo assim, gente, ó, as casas existem, elas são assim, ó. A gente nunca tinha falado delas ainda, mas agora vocês sabem, né? Claro que, assim, sendo um texto novo, é uma oportunidade também de criar coisas inéditas mesmo, que não tinha no Reinado, não tinha lugar nenhum, e que veio da minha cabecinha, entendeu? Ainda mais sendo a Pondismânia, que é um lugar caótico por natureza, então fica muito fácil de você explicar como novos elementos podem surgir, inclusive elementos geográficos, se for o caso, porque não tem aquele realismo, né, dos outros reinos. Uhum. Eu aproveitei pra me permitir pirar um pouco em cima disso, né? Então a galera tá muito acostumada a me ler no contexto de Tamorá, que de certa forma é um lugar muito regrado, muito organizado. E a Pondismânia é tudo menos isso, né? Eu achei legal poder mostrar esse lado também, sabe? E eu espero que as pessoas curtam aí. Ah, isso é bacana também. Fico pensando já aqui, enquanto você tava falando, tava pensando nas loucuras e possibilidades que cabem nesse contexto de fadas da Pondismânia, né? Deve ser algo realmente caótico e digno de um de seus pais, que é Nini. Sim. Então, deve ter uma parte bastante interessante. Mas aí, como vocês falaram um pouco do processo, e é um tipo de pergunta que eu também fiz para os demais, falando mais como fãs do que como produtores, na hora da escolha, houve algum lugar que vocês desejavam ter trabalhado e acabaram não trabalhando? Eu acho que eu posso dizer Smokestone, assim, tipo, é muito assim, não é exatamente, eu preferia que eu tivesse escrito, é tipo, eu queria fazer, mas o Leonel que tá fazendo Smokestone, e eu quero ver a Smokestone do Leonel. É tipo isso. Sabe? Uhum. Nossa, a minha resposta vai ser bem parecida, eu acho. Dois lugares que eu gostaria de ter metido um pouquinho a mão, não necessariamente escrever o texto todo, uhum, que seria Os Três Mares e Laminor, né? Os Três Mares, porque eu gosto muito dessa pegada de navegação, de as possíveis aventuras que dá pra criar a partir disso e tal, entendeu? Não Laminor em si, né? Os do Ishdak, assim, que eu quis dizer, né? Então, tipo assim, uhum, e os do Ishdak, eu gosto muito deles desde a Flecha de Fogo, tipo, sou fãzaço. Tanto que na Arena de Valkyra eu jogava com o do Ishdak, né? Eu gosto muito de Tuor, tipo, como divindade, assim, acho um personagem. Quem não gosta de Tuor também, né? É complicado. Mas, mas o motivo é o mesmo, tipo assim, eu quero muito ver o que o Leonel tem a dizer sobre os do Ishdak. E a mesma coisa vale pros Três Mares em relação ao Trevisan, né? Então, o uhum, Trevisan tá cuidando dessa parte dos mares. E ele é a pessoa pra cuidar dos mares de Arton, sabe? Então, tipo assim, eu gostaria de dar um pitaco aqui ali, de repente inventar uma coisinha aqui ali. Vão ter oportunidades, com certeza. Mas no Atlas, eu quero ver o que eles têm pra falar pra gente. Como você falou aí, como fã, né? Tipo, eu quero ver o que o Leonel tem pra dizer mais sobre os do Ishdak, o que o Trevisan tem pra dizer mais sobre os mares, né? Vocês acabaram, de certo modo, respondendo uma pergunta que eu faria a seguir, né? Também puxando esse lado de fãs, que é o lado que vocês não trabalharam e não tiveram tanto contato ainda, o que vocês estão mais ansiosos para ver completamente. E, de certa forma, vocês falaram aí um pouco, mas vocês querem complementar com algum ponto que vocês, assim, não trabalharam, mas vocês querem ler mais também? Porque, assim, do conteúdo do livro, a gente tem essa vantagem de estar dentro, que se a gente quiser, sim, a gente abre arquivo e lê, tá ligado? É esse mesmo. Claro. Inclusive, num ponto que a gente, às vezes, a gente lê o texto antes dele estar finalizado, então a gente consegue ter até opiniões de tipo assim, quando o texto está finalizado, a gente consegue fazer com... Nossa, ficou bem melhor agora. Tipo, Porque foi o que o Thiago falou mais cedo, os textos passam por vários olhos. Uhum. E por várias mãos, não dá pra dizer só em vários olhos, porque, por exemplo, eu escrevi a Pontes Mano e o Trevisan leu. Mas ele editou, ele não só leu, ele editou. Aí depois o Leonel editou mais, entendeu? Aí eu acho que o Gui deu uma lida também. Então, assim, eu acho que eu falo pelo Thiago também, quando eu tô dizendo isso. A gente também faz isso. No caso, a gente fica vendo, né? As movimentações. E às vezes a gente dá um pitaco. Eu fui no texto de Tamorado lá o outro dia e deixei um pitacozinho lá solto. Verdade. Ah, e inclusive, eu joguei recentemente, né, com uma raça do Ameaças. Eu tive a oportunidade, né? Aí depois de jogar, eu fui lá no documento do Ameaças, que eu nem tô envolvido diretamente com Ameaças, né? Uhum. Mas eu quis dar um feedback, tipo, como se fosse mais um playtest, além do playtest que eles andaram fazendo. E eu dei um feedback lá também, tipo, então rola essa troca, assim. E essa abertura, né, que eu acho que é o mais importante. Pelo menos eu gosto de, abrir um texto meu e ver um comentário do Leonel no meu texto. Tipo assim, mesmo que ele esteja fazendo uma crítica, tipo, pô, isso aqui precisa mudar, isso aqui tem que ficar melhor. Tipo, não importa, é o Leonel comentando meu texto, cara, sabe? Então, da mesma forma, quando eu vejo alguma coisa no texto também, que eu vou dar um feedback aqui, tipo, que nem o Thiago fez em Itamorar essa semana aí, tipo, ajudou bastante. Essa é uma das partes mais legais, na verdade. Faz o processo ser menos solitário, assim, também. Uhum. E divide um pouco essa pressão da responsabilidade que a gente tava falando, né? Sim. Porque várias vezes, quando batia uma síndrome de impostor em mim, eu ia lá conversar com o Thiago, a gente trocava uma ideia. Aí depois eu ficava pensando assim, não, mas aí ainda vai passar pelo Caçaro o texto de Itamorá, né? Tipo assim, tem pessoas adultas aqui. Tipo assim, isso dá uma certa confiança. Confiança, por eles terem confiado na gente pra escrever, em primeiro lugar, né? Uhum. E o ponto dois é que, mesmo eles confiando na gente, eles ainda vão dar uma lida e vão fazer sugestões bacanas e vão elogiar o que tiver pra ser elogiado e tudo mais. Então, tudo isso faz o processo ser mais legal, assim. Tem, isso me lembra um rolê dos Ermos, né? Quando eu terminei de fazer os Ermos, a primeira pessoa que pegou pra editar foi o Leonel. E ele falou no final, assim, tipo, considerações gerais, eu gostei, mas eu acho que tá muito pesado. E eu fiquei muito orgulhoso também. Não é qualquer dia que o Leonel diz que tem uma parada muito pesada no teu texto. É, logo o Leonel. É, pois é. Eu gosto de ver como Tormenta e o mundo de Arthur tem espaço pra encaixar essa história pesada e ao mesmo tempo ter um outro canto que tem uma história mais brilhante e mais tranquila, e ao mesmo tempo vai ter espaços para quem quiser construir histórias quase que cartunescas, aproveitando a loucura da Pontes Mania lá, como o Glauco falou. Tem espaço pra isso. E o legal da Pontes Mania é que no mesmo lugar você pode ter essas aventuras mais cartunescas e na cena seguinte você pode estar na situação mais desesperadora da vida do seu personagem, né? Uhum. Porque essa que é a doideira das fadas, né? Sim. Então é muito legal de você... Essa viagem no Reino das Fadas é de você de um negócio super pueril pra um negócio completamente tipo de história de terror, assim, né? Ao pé da fogueira, de repente. Como eu troquei também as perguntas com o resto do pessoal, eu perguntei o que eles estavam ansiosos em ver no Atlas. Quais partes do Ameaças, assim, quais ameaças vocês já, se já não tiverem visto, obviamente, quais vocês têm interesse de ver e incluírem na mesa de vocês, assim, nossa, eu tô ansioso pra pegar isso aqui, hein? Essa área deve ter algum tipo de criatura, um tipo de ameaça que me interesse bastante. Cara, eu tô usando o Ameaças, tipo, direto. Toda terça-feira. Eu tô usando um monte de ameaças de lá. Apareceram uns pistoleiros e tal. Eles eram ameaças. Quase todo monstro do legado dessa temporada é do ameaça. Se não tem um nome próprio, provavelmente eu peguei do ameaça. Assim. Às vezes até se tiver nome próprio. Porque eles enfrentaram o Kalianak recentemente, que eu só peguei... Ah, vou falar. No capítulo dos dragões, tem uma ameaça que é o Dracomante e outra ameaça é o Kalianak Bárbaro. Eu peguei as duas e fundi numa ameaça só. E esse foi o NPC que eles enfrentaram na aventura, né? Então, tipo, cara, tem muita coisa legal. A parte de montaria está ótima. A parte do... Todo capítulo tem uma ameaça que é, tipo, a mais importante, com maior destaque ali, né? Na parte de montarias, essa ameaça é um unicórnio. E tem regras específicas pra você... poder ter um unicórnio como seu parceiro. E elas são bem, bem legais mesmo, assim. Então, as raças todas estão muito legais. O Kalianak tá muito legal. A Arpia tá muito legal. Todos os Povos Trovão. Eu joguei de Povo Trovão essa semana. Eu joguei de Veloce. E, tipo, nossa, que raça gostosa de jogar. As habilidades, tipo, casam muito direitinho com o místico. O conceito e tal. Eu até esqueci de uma habilidade lá que eu ganhava uma redução... Contra dano. Contra corte e perfuração, porque ela tá acostumada a correr pelo meio de espinheiro. Tipo, não, muito legal. Muito legal. Tipo, o trabalho do povo na ameaça. Eu dei uns pitacos aqui e ali. Talvez nas metas extras dê pra dar um pitaquinho a mais. É, sim. Mas, assim, o livro tá muito legal. Que as metas extras, pra mim, pelo menos, é tipo assim: quando eu vejo a meta extra batendo, eu já fico pensando se eu tenho algo pra contribuir, lógico, não em qualquer coisa, mas tipo assim. Uhum. Pô, eu vejo uma meta extra batendo, eu já fico pensando assim: depois eu vou ver como é que eu posso ajudar nisso aí. Não sei com quem vai ficar responsável isso, mas se eu puder participar vai ser legal. Rola isso de bastidores assim também, de comemora a meta extra. Também porque a gente já começa a ter ideias, entendeu? Mas vamos lá, pra antes de a gente poder finalizar esse papo aí, pra não tomar também demais o tempo de vocês. Coisa que o pessoal pede pra que vocês comentem, e eu vou deixar espaço livre pra vocês escolherem até onde é o limite de vocês. Traga-nos spoilers que podem servir pra instigar o pessoal na reta final aí dessa campanha. Eu tô pensando aqui pra falar algum que eu já não tenha falado antes. Pra não repetir, né? Trazer algo inédito. Porque eu já andei falando. Falando até demais, talvez. Mas... Eu tava pensando aqui, eu percebi no negócio. Eu acho que eu não falei nenhum spoiler de Scarchantalas até agora. É verdade, você tem falado muito de Ubani, né? Eu falei um bocado de Ubani, falei bastante de Kubar... Mas eu falei até bastante dos Elmas Púrpura já, falei de algumas tribos que vai ter lá. Mas Scarchantalas que eu não falei nada. E uma coisa que tem em Scarchantalas são movimentos de resistência, né? Tipo, tinha uma pegada meio... se jogar, sabe, Star Wars contra o Império, sabe? Enfrentar o grande inimigo que é o governo e tal. E Scarchantalas está num momento de muito poder político agora. Scarchantalas, tipo, vamos lembrar que muito recentemente quem foi lá e deu de frente com o Dragão da Tormenta e salvou o reinado foi Scar. Uhum. Quem foi lá e pegou um exército e partiu pra cima dos puristas no último momento foi Scar. Então, ele tá com uma moral muito elevada pro povo. Sabe? Se ele já era venerado como um deus antes, qualquer dissidência fica muito mais difícil. E isso permitiu que se lidassem com essas resistências de uma forma diferente. Eu deixo adiantado que os movimentos de resistência em Scarchantalas, eles estão de um jeito... Assim, você vai reconhecer os movimentos e eles vão estar muito diferentes da última vez que você viu. Isso é ótimo. Poxa, da minha parte aqui, eu acho que eu posso falar um negócio interessante, porque em Tamura se fala muito de samurai, né? Mas tem uma classe chamada ninja. E por mais que o Império de Jade básico fale, né? Uhum. Já tem algumas informações de lore dos ninjas. Isso não é spoiler que eu tô falando, tá? Tem uma guerra secreta que acontece entre os ninjas, que é a Kage Sensou. É uma guerra que é uma disputa por uma espada lendária do primeiro ninja. Que aí reza a lenda que quem empunhar essa espada vai ser o maior ninja de todos os tempos. Espada poderosíssima e tal, um artefato. Só que, beleza, o Império de Jade, o livro básico, fala muito isso em termos vagos e tal, até pra fomentar a criatividade do mestre e tal. Mas aí, estando no Atlas, eu tive a oportunidade de falar dos clãs envolvidos nessa disputa, né? Não vou falar muito mais deles, mas são os clãs sutis. Em contraposição aos três grandes clãs, que em Tamura tem três grandes clãs de samurai, né? Que é da montanha, das nuvens e dos rios. Que também não são spoiler, eles já apareceram no TRPG. Eu só trouxe eles pro Atlas e aprofundei eles mais, né? Agora tem uma definição mais clara do que seriam os três clãs sutis. Que são... que a maioria dos tamuranianos nem sabe que existe. Ou conhece só por lenda. Como se fosse uma coisa, assim, folclórica. Não, ninguém chega a acreditar que eles existam de verdade. Mas eles estão nessa guerra secreta aí. E envolvidos em intrigas e tal, tamuranianas. E no capítulo de Tamura vai dar pra saber mais de que forma eles estão entranhados no Império de Jade. Eu acabei esquecendo durante o papo, a gente focou bastante nas localidades, assim. Mas uma das coisas que eu gostava muito do próprio reinado é além da estrutura histórica e política de cada região, é trazer também organizações e locais específicos ali dentro que eram fomentadores de plots para a gente ficar utilizando várias e várias vezes nas nossas histórias, né? Isso é muito bom ver que esse ponto é algo que se mantém e é ampliado. Não vai ser algo que esteve no reinado e ficou para trás. A gente vai ter, mesmo que a gente não siga uma mesma estrutura, outra coisa que eu não perguntei da estrutura, mas você já deve ter falado bastante por aí, a gente vai ter esses pontos que alimentam essas nossas futuras histórias, nossas futuras aventuras por bastante tempo. Isso é positivo. Gosto, gosto, gosto. Já estou aqui, enquanto falamos, pensando em como utilizar essas coisas em mesa, que vai ser muito bacana. Eu gosto muito disso, assim, que eu concordo com você, assim, que você falou, das organizações, das facções. É o meu tipo de world building favorito, assim, de tudo que envolve world building, pensar os grupos de pessoas e os objetivos é o que eu mais gosto, assim. Porque pensar geograficamente é legal, uhum. Inclusive a geografia, às vezes, pode afetar essas facções, sim, onde elas ficam, a cultura delas, etc. Meio que tudo se conecta no final. Mas eu gosto muito de pensar... Quando eu chego na hora de escrever sobre as facções, é uma das partes que eu mais gosto. Porque é a parte que a gente tá falando das pessoas, né? E como elas se afiliam e no que elas acreditam. E é um prato cheio pra pensar os ganchos pra mim, assim. Os ganchos que o mestre vai usar. Porque o grupo de aventureiros pode acabar se envolvendo com, por exemplo, com os grupos de resistência de Scarchantalas. Por querer, sem querer. Com os ninjas a mesma coisa. Tem os Yakuza, sabe? E meio que cada reino, que nem todos os reinos de Arton são reinos, né? Tem, a gente fala reino, assim, jeito de dizer. Sim. Mas cada reino de Arton acaba tendo suas... É, tem facções ali dentro, né? Que rendem campanhas inteiras se você explorar ali os NPCs, você criar os seus próprios NPCs para aquelas facções. É muito legal, assim. Concordo plenamente que é esse ponto que acaba realmente dando vida pro cenário, né? Através desses NPCs, através desses pontos de conflito, pontos de interesse que fazem despertar muito interesse, assim. É, uma história particularmente aqui que acontece em uma das minhas mesas é que um dos meus jogadores é cego. Ele tem restrição de visão. Baixa visão, no caso, né? A palavra correta seria isso. Ele tem baixa visão e os PDFs mais recentes trazem bastante coisa, mas outros mais antigos, como o Renato, para quem usa aplicativo, né, para fazer essa leitura, são, por eles serem escaneados, coisas assim, não são necessariamente acessíveis. É porque o scan, ele não pega o texto, né? Ele é como se fosse uma foto. Isso, é isso. Depende, alguns conseguem trazer isso com blocos de texto, outros fazem uma imagem como foto e fica muito difícil. Mas quando ele teve contato com Tormenta, o lore era uma coisa que interessava muito a ele. E nas poucas coisas que ele já teve acesso, ele já ficou muito desejoso. Agora, quando chegou o financiamento, eu disse, eu vou pegar o livro na campanha, você quer dividir comigo aí? Ele tem um tempo sem jogar, tem uns 6 meses, mais ou menos, que ele não tá jogando. Independente se ele tá jogando ou não, ele já fez assim, não, eu quero, eu gosto de conhecer a história, é a parte que ele mais gosta de se envolver. Então, essas coisas despertam um interesse maior pelo mundo, assim, sabe? E eu gosto muito de como atinge vários tipos de pessoas. A maioria dos jogadores, às vezes, não por intenção ruim ou não, tá pensando no seu desejo, mas quando a gente observa o todo, tem muita coisa a ganhar com essa evolução de Tormenta, né? Como atualizações de temas a serem debatidos e também os formatos que hoje a gente tem possível e consegue atingir melhor essas outras pessoas. Sim, verdade. E é por isso que eu tamo, né? Não vou falar só eu acho que eu posso falar por ele nesse momento, que estamos ansiosíssimos para receber esse livro aí. Bem, eu não vou mais tomar o tempo dos senhores, eu vou agradecê-los mais uma vez por terem vindo aqui bater esse papo com a gente e deixar o espaço para que vocês convidem as pessoas para apoiar a campanha aí e também para acompanhar os projetos de vocês, além disso, as lives e o que mais vocês quiserem chamar as pessoas para conhecer. Galera, apoiem a coleção Arton, está em financiamento coletivo no Catarse. Você pode acessar, tem um atalho, é tormenta20.com.br, vai te levar direto para a campanha. Você chegando lá, você pode apoiar tanto para conseguir os livros novos, então o valor promocional, eles só vão ter esse preço durante o financiamento. Então, se você quer economizar uma graninha e garantir os livros, pegue logo. Eles vão estar mais caros depois. É, o financiamento é justamente para poder proporcionar os livros em um valor mais em conta. São livros enormes, com uma qualidade muito grande, e é muito difícil fazer um livro desse sair barato. Além disso, se você não começou a jogar Tormenta ainda, primeiro, você está errado, mas felizmente é muito fácil corrigir esse erro, porque no financiamento tem várias opções, tem 4 opções para você pegar o livro básico de Tormenta. Você pode pegar o livro básico normal, você pode pegar o livro básico digital, você pode pegar o livro básico versão econômica, e você pode pegar o livro básico edição de luxo. Todas essas opções estão disponíveis no financiamento para você que ainda não começou a jogar Tormenta 20 e quer começar agora de vez. Você pode já pegar o livro básico, o Atlas e Ameaças, e começar com tudo para chegar estourando nas suas mesas. Fora isso, assina Dragão Brasil, maior revista de RPG e cultura nerd do país. Tá lá no Apoia-se, com apoios a partir de R$7. Me siga no Twitter, @ThiagoRosaRPG, e acompanhe a gente no Legado do Ódio, às terças-feiras, 8 horas, no canal de Twitch da Jambu. É, porque não está fácil. Ele jogou um dragão feral na gente agora, na última sessão do dia que a gente está gravando aqui, né? Ele jogou um dragão feral, que é um monstro justamente do Ameaças, e a gente está descobrindo o potencial do Ameaças. Quer dizer, a gente já sabia, né? Porque já tem um tempo que ele joga bicho do Ameaças na gente, mas dessa vez ele caprichou. Então, vejam lá, vejam no YouTube e acompanha com a gente ao vivo também, que o chat é muito legal, a experiência é totalmente diferente. E o nosso chat, ele é super... É uma comunidade que a gente tem no Legado super fiel, tipo, sempre tá lá com a gente. E que recebe muito bem novas pessoas. Tipo, a galera se empolga muito quando chega ali. Ah, cheguei pelos vídeos do YouTube e vim ver ao vivo. O pessoal gosta muito. Então, vejam aí no YouTube. É algo... Todos ou os mais recentes, e apareçam com a gente também, lá ao vivo. Todos os links citados pelo senhor Thiago aí, e a arroba do Glauco também, que ele não mencionou, mas também estará. É arroba Glauco Lessa, lá no Twitter. Acabei esquecendo. Mas se você não ouviu, não gravou, tá tudo no corpo da postagem, aí no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, tudo facinho de você clicar e ir direto pra campanha, pra Twitch e pros perfis citados. Eu queria complementar um negócio aqui, porque pode não ser tão evidente pra quem não conhece Tormenta, mas esses que o Thiago falou que o financiamento, além de ter a coleção Arton, também tem os livros de Tormenta 20 em várias formas pra você comprar, né, apoiar, receber e começar a jogar. Se você nunca jogou, a gente falou da versão econômica, versão em PDF, versão de luxo. Às vezes pode criar a impressão, pra quem não conhece Tormenta, né, não tá por dentro, que a versão luxo vem mais completa que a versão normal, e a versão econômica, sei lá, são só os 5 níveis, e depois você vai ter que comprar a versão maior. Tipo, não! A única coisa que muda entre essas versões é a produção gráfica. Então, a versão econômica, ela é o jogo inteiro, com todas as classes, todas as raças, todos os níveis, todos os itens mágicos, todos os poderes, tudo. O mesmo livro, só que em preto e branco e a capa de brochura. Enquanto a versão normal é colorido com a capa dura. E a versão de luxo vem numa caixa bonitona, com acessórios, mas o jogo em si é o mesmo. Então, é legal porque você... Se você quer começar a Tormenta 20, você escolhe o que cabe melhor no seu bolso, no quanto você quer investir pra se divertir com Tormenta, entendeu? É do PDF até a caixona, com vários acessórios legais, mas é o mesmo jogo com os mesmos 20 níveis, com os mesmos 20 deuses. Muito boa adendo aí. Eu tinha feito no Twitter, recentemente, uma postagem sobre como a campanha, de modo geral, está bastante econômica. E ali eu falei, sem demagogia, né, só para falar que está vantagem isso ou aquilo, trouxe os valores para vocês verificarem que está muito vantajoso. E o Tormentinha, né, o famoso Tormenta versão econômica, eu tô com o meu aqui em mãos. Posso falar que é delicioso para se manusear. É muito bom, muito fácil de você ter acesso às coisas. Às vezes você quer usar, não vai ter aquele peso todo. O livro, claro, a versão padrão é linda, todo colorido. Mas às vezes um livro maior, mais pesado, tem as suas desvantagens também no manuseio. Aí vai do seu gosto para você escolher. Você pode levar até os dois, se você tiver condições, para ter um bonitão lá pra você e um pra se manusear com mais facilidades. E aí, só aproveitar. Calma aí, bonito. Tá esquecendo dos nossos recados. Foi mal. Tô com a cabeça nas nuvens, Rory, por conta desse financiamento. Então, vamos lá. Quem quiser expandir esse papo, quem quiser conversar com a gente, falar sobre o que achou desse episódio e sugerir assuntos pra outros episódios, como é que faz, dona Rory? Vem com a Rory.